Porque quando eu já tinha ele é o campo de extermínio, certo? Porque ele já viu meu tio tá morrendo. Colega meu, meus parentes já morreram aqui na mão de polícia já. E os policiais matam mesmo sem dó, porque é armamento forte pra quem vir. Já era. Aqui em Guarulhos eu acho que é um campo de extermínio, a polícia só vem aqui, mata os manos e tal, invade os barracos, quebrando tudo, só a violência, e nós só que é pai. Aqui em Carapicuíba é o seguinte, eu acho que é um campo de extermínio, moro? Porque é o seguinte, a polícia aqui mata demais, tá ligado? Aqui os ladrão não matam ninguém, tá? Aqui tá matando a polícia jogando tudo no peito do ladrão aqui, moro? Inclusive mataram até um mano amigo nosso semana passada aí. O bagulho tem violência como tá em qualquer outra quebrada, o bagulho tá louco, tá ligado? Aqui no São Pedro é um campo de extermínio e aqui, por causa que eles saem derrubando o barraco aqui, né? Eles entram nos barracos e saem quebrando tudo, vai tirando as cobertas, procurando alguma coisa, né? E não tem nada. Aqui em São Mateus, eu tenho quase certeza que é um campo de concentração, porque é o seguinte, os policiais chegam aqui, invadem os barracos sem hora, judia dos familiares, tá entendendo? Já, muito amigo meu já morreu, tal, por policiais corruptos, é o que mais tem aqui, você tá entendendo? Mauá, certo? Mauá? É isso, cara, isso é só lá, pá, né? Então é o seguinte, os gandés chegam aqui, pé, na porta de barraco, batendo na cara de trabalhador, hein, certo, mano? Não é bem por aí os bagulho não, certo? Favela? Seguinte, mano, mora muito trabalhador, mesmo. Aí, aqui é Zona Sul, mano. Itinerário do inferno, onde a polícia não tá nem aí com porra nenhuma, o governo não tá nem aí com porra nenhuma, cê tá ligado? Tá matando mesmo, tá enfiando bala, mas é o seguinte, mano, enfiando bala só no povo, mano. Quem toma no cu aqui é só o povo, certo? Qual é o lugar, mano? Grajaú, campo de extermínio.